Controle Salvador Gol 973, boa noite. Contato radar, suba e mantém no nível 3. 620, saída da EL. 620 na DAEL, Gol 973. Controle Salvador, muito boa noite, Xené 6310, decola seu escudo. Contato radar, atenção, vigilância, nível 350. 350, Puca Jambo, por gentileza, senhor. Saída Puca inicialmente. Bom, perfil da saída, aguardando quando possível para onde Puca ou Jambo. Gente, então 3858, chame Recife em 12685. 4298, vetor para interceptar o localizador, direita para o 050. Esse mantém a 2000 pés e acusou o localizador. Maravilha. Azul 4298, copiou? Afirmo, proa 050 para o localizador, 4298. Desce até 5000? 2000 pés, 4298. 2000 pés, azul 4298. Controle com 973. Diga. Ah, solicita esquerda 180, essa formação por 20 milhas. Tá livre. And we clear to the holding point 10, main apron, India, and tower on decimal 6, Portugal 02. QNH 1021. New QNH 1021, Portugal 02. Salvador, boa noite, Altan 3815, sempre informação, Charlie, portão 3. Portão 3815, Charlie, informação em curso. Oi. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeo, Zero Peso Luna 0, Taubaté. Decolada pistola 0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Nível de voo 340. Transponder 5075, controle Salvador, APL 120, decimal 8. Autorizado Salvador Guarulhos, via Ambezulu 10, nível de voo 340. Decolada da El, decolada 10, saída da El, Leida Motiva, transponder 5075, controle 208, altan 38195. 5075 no transponder, chame pronto na posição 03, contestamento correto. Chama pronto, altan 38195. Dois completa a direita, proa 0625 e reporte estabilizado no localizador. Direita 065, proa estabilizado, Zulu 4298. 19344, está sob setor, foi na proa 220, limitado pelo QDMAIC 190 de Simbra, reduza para 1970 nós, desse mantenha 4.000 pés, 49304. 4.220, 1.90 Simbra, radial, o A3.04. QDMAIC, 1.90 Simbra. Voando, Leia da Gol 973. 973, chame Recife, na frequência 125, decima 1, ou não 973? 251, 973. Janer 6310, chame Recife, frequência 126.85. 1265, Recife, Janer 6310. Azul 9304, para interceptar o curso do localizador, esquerda, rua 130, desce e mantém 2.000 pés, a coisa no localizador. Esquerda 130, desce e mantém 2.000, com 9304 Azul. Localizador Azul 4298. 4298, torre no noite, decimal 95. 295. controle, Salvador é Azul 2782. Azul 2782. Da Mari, intercepta. Reposta no ideal para descida 2782. Vigilância. ILS X-Ray ao procedimento 1021021. Afirmativo, senhor. Estamos no ponto ideal de descida. E se possível, a prova de TAP, se for autorizado. Aguarde 2782. É o Ezeno para autorização de descida e para a prova de TAP. Localizado 9304 Azul. 9304, chame a torre em 18, decimal 95. 95. Torre Salvador, boa noite, Azul 9304, a final de 9 milhas. Rodou, boa noite, Azul 9304. Torre Salvador, copia o 9304, Azul. Departure, very good evening, approach gold 022 on the mobile departure, 1700 climbing. Good evening, Air Portugal 022, climbing maintain flight level 370, fire mobile departure. Good, the climbing maintain flight level 370, mobile departure, approach gold 022. Salvador, o 9304 Azul não consegue contato em 1895. 18 decimal 6, Azul 9304. 18,6, bom. Controle Salvador, o Azul 2782 aguardando para autorização de descida. 2782, esquerda, proa 070, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador. Ok, desce para 2000 na proa 70, informará no localizador. 2782. Azul 4298, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da TAC 3 Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette, 4298. Salvador, Cordial, boa noite. Rádio 810 da Rio, informação Charlie. 398 no zero, descida até 4 mil pés, chegada a Golf no 02, o meu ajuste. 4 mil pés, Golf no 02, pronto, fazer o zero. Azul 9304, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, o 9304. Para o táxi da 3638, 15, PLB de 160, 3 horas e 50 na autonomia alterna Galeão. Autorizado táxi até o ponto Fera via Índia, quando lá torre 118.95. Ajude altímetro no 021, confirmando 18, a torre mais da torre 118, decimal 6. Seja autorizado táxi até o ponto da 10 via Índia, quando o próximo chama a torre 118.6, o TAN 3815, boa noite. Azul 4298, autorizado, direto via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4298. Able to dial 022, contact the history checker, frequency 126.85. 126.85, Portugal 022, muito obrigado. Hotel Salvador, muito boa noite, Hotel 3815, perfil da Dael. 3815, boa noite, contato radar, voa para o nível 340, após 2000, voa em Leda. Após 2000, voa Leda, Hotel 3815. Intercepta o localizador, o azul 2782. É 32 na torre, 19895. Ok, 19895, 2782. 19890 reduza para 2009, desça para 2000 pés, autorizada, final INS e reporte estabilizado. Exibo 259, apesar de ver que o reporte estabilizado de 19890. Torre Salvador, azul 2782. Sem contato em 11895, azul 2782. 17 em 118, decimal 612. 1862. Hotel Salvador, TAN 3815, afetando desvio à esquerda, proa 190 para evitar formações durante 20 milhas. Está livre desvio, TAN 3815. Hotel Salvador, boa noite, eu vou no 096, com a chave. 096, boa noite, acione identificação, vou direto na proa de Duna, desço até 3000 pés, o ajuste no 021. Essa é no 3000, o ano direto Duna. 1021, obrigado, 1019. China 6313, acione identificação autorizada de chegada a bom. Se desça para 4.10, o ajuste na 021. 021, desce para 4.10, na bom. Eu vou adiante, bom. Não tem Alagoinhas ou China 6313? Retornada para o Adiledo, 3815. Ei, seu 3815, chame agora o centro Recife, na frequência 125, décima 1. 251, boa. Rio 9890. Rio 9890, chame a torre, em 198, decimal 612. Roma 096, desce para 2.000 pés, ajuste 1021, autorizada, sinal ILS e aporte estabilizado. Desce 2021, não vai aportar estabilizado, está autorizado, voo no 096. Solo, boa noite, azul 2781. Boa noite, 272, Alfa Kilo, Pat 3, prevista 04, Lima, do Pat 3. Boa noite, a senhora de identificação autorizada a chegada bom, se desça para o nível 080 e reduza para 2509. Bom, qual é o nível? Eu de voo 080. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6224, informação Charlie. Tandra 224, acione identificação autorizada. Chegada Mares, desça para nível 050. Seu 020, na chegada Mares, Xenia 6224. Salvador, boa noite, azul 9304 para Campinas, sentido da Chá. Chama o Paulo para Campinas? É o azul 9304. 04, confirmado o plano? 0025. Negativo o plano sistema, azul 9304. Poderia verificar junto à companhia o horário? Ok, no plano aqui está 0025, vamos confirmar aqui. Certo. Solo Salvador Rio 98110, livrou passado. Boa noite, 9810, Alfa Kilo Pat 3. Pat 3, fica atento ao polizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao polizador, 98110. Também é 313, desça para 2.000 pés, ajuste 021, autorizada final ILS e aporte estabilizado. 72.1021, autorizada ILS, chinelo 6303. Caputo. Azul 4235, desça para 4.000 pés, ajuste no 021. 021, 4.000, azul 4235. Luna 096, chama a torre, em 198, decimal 612. 198, decimal 612, gol 1096, estabilidade. Azul 4235, reduza para 2009, é o número 4 da aproximação. 7. Na 624, desça sem restrição para 3.000 pés, o ajuste 1021. É, sem instrução para 3.000, 1021, Xenia 6224. Do 9304 Azul. Mas o 9304? Estamos aguardando a autorização, já solicitado o seu plano da Celeste. 2109. 2109, China 6224. Autorizar. O Azul 9304, aguarde mais um instante. Opa, agradeço. Aguarde. Azul 4235, vetor radar para sequenciamento. Com via direita para o A230, limite magnético a 110 de fibra. Direita 230, Azul 4235. Na 6224, desça para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS e a parte estabilizada. Gente, desça 2.000, parte estabilizada ao sinal ILS, seu Xenia 6224. O Xenia 6303, estabilizou o ILS, pisou, pistão no zero. Na 6313, chame a torre, 198, meia dúzia. 18, meia dúzia, né? 6313. Salvador, gol no 096, Libra. Corante, gol no 096, táxi livre, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, gol no 096, tá livre. Boa noite, só um minuto, qual é? Você tem uma cópia da polícia para a RG? Até a cópia, tá pronto, cópia azul 4980, informação alfa. Pronto, cópia, ainda não foi alfa, mas... Gente, azul 4980, Recife, aprovado, nível 350, via Perzulu, 17. Cola da pista no zero, curva esquerda após decolagem, subida Fuca, Jamo, Caju. Aciona 5-1-1-1, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado nível 350 para Maceió, Abelulo 10 conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10 com curva esquerda. A saída é Fuca, Jamo, Caju. Transponder 5-1-1-1, controle Salvador, 120, decimal 8, 49, ajudado. Quando o destino azul 4980, o senhor protegeu o Maceió, destino Recife, Serra Brava, Romeu Foxtrot. Perdão, é Recife, 4980. Correto, azul 4980, portão 01, chame pronto para o chuveco acionamento. Chamarei pronto, 4980. Chame a 224, chame a torre, 198612. 262, bota. Do 9304, copy Campinas. Positivo, 9304. Do 9304, aprovado Campinas. Serra Bravo, Quilo Papá, nível 340, via Upper Zulu 10, até Pubave. Papá, uniforme Bravo, Alfa Victor Pubave. Após intercepta Upper Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte para voltar o Zulu, após direto Chomode. X-Ray Oscar Mike Oscar Delta Chomod, após Upper Zulu 30 até Entite, Eco November Tango India Tango e após direto conforme rota. Colodão no zero com curva direita após decolagem, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva, aciona transponder 5112, controle Salvador 120, decimal 8. Azul 9304, autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Chomode, Upper Zulu 30, Tite. Cebola 10, na saída da El, Leda, Motiva. 208, Salvador, e 5112, transponder. 5112 no transponder, azul 9304, portão 9, chame pronto para o chuveco acionamento. No 096, o 5 está ocupado. No 096, portão 08, informado. Ok, 08. Fala, boa noite, o Xenero 6303 na Alfa. Boa noite, Xenero 6303, Alfa Juliette, portão 0662. Alfa Juliette para 6303. São Salvador, boa noite, Anel 6224, Librando Cisco. Boa noite, Anel 6224, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 6224. Pesado azul 9304, time pronto, táxi. Chama da táxi, 9304. Alô, Salvador, uma boa noite, eu sou 4x6. 235, boa noite, Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, se eu puder, para ingresso, eu sou 4x6. Boa noite, 8, desça para 2010, ajuste 021, não autorizada final ILS, reporte estabilizado. Bom dia, eu vou para você, eu vou 8. Controle, boa noite, 970 da Alfa, 1070, 950. 1970, aciona identificação, vou direto para o Aduna, desce até 3.000 pés, o ajuste no 02 Duna. Duna 3.021, bono 970. Simão, meia dúzia, altímetro no 021, seu Mumbai, boa noite, azul 9304. Bono 021, via parte principal, índia, ponte grande 26, traço a noite, 9304. Bono 246, senhora identificação, autorizada a chegada bom, se você para 4.000 pés, o azul chama 021. 421. Pode voar Duna, direto, no 246. 246 mantém a chegada, número 3, na aproximação. Número 3, mantém, obrigado. 246. Portão 09. Mais ou menos um dia, eu já vi a expressão 09, eu tô 423. Comando 70, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 050. Azul 9304, contato radar, voa para o nível 340, voe direto, Leda. Peço Leda, 340, azul 9304, direto, pode. Pode ser, tá? 970. 970, mantenha chegada. Salvador, boa noite, o Oceaner 6303 para Charlie, para Guarulhos, Babiá. Oceaner 6303, boa noite, Guarulhos, copio 360. Afirmo, pronto, Babiá. Oceaner 6303, autorizado para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 3620. Via Upper Zulu Uno Zero até Tango Bravo Eco Taubaté, após conforme rota. Decola da Uno Zero com curva direita após decolagem na subida da El, após Lida, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Nacional Transponder 5105, controle Salvador 120 decimal 8. Obrigado, Guarulhos, 360, Upper Zulu 1-0 até Taubaté, conforme rota, decola da 1-0, curva direita, da EOZ da Fótiva, transponder 5-1-0-5, controle 2-0, desconforto, Oceaner 6-1-3, para o bote 6-12. Correto, Oceaner 6-1-3, conforme 6-12, reporte pronto, pushback, acionamento. Chama para o próximo. 2 da Gol, estabilizado, NSX-Ray, pista de 88, chame a torre, 1-8, 6-12. 2.000, vamos lá. Sou no 970, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, repasse estabilizado. 2.000, autorizado ILS, 0-2-1,